Alô Parlamentar, aqui você fica sabendo dos projetos e atividades parlamentares da Assembleia Legislativa. Alô Parlamentar, agora na sua Rádio Alepa. A quebra da ponte sobre o rio Moju, no Pará, no dia 23 de março deste ano, após o choque com uma balsa, foi tema de sessão especial na Assembleia Legislativa, proposta pelo deputado Eliel Faustino, do SDD. Deputados, representantes do governo e pessoas ligadas aos municípios afetados pela quebra da ponte lotaram o auditório João Batista da Alepa. De acordo com o deputado Eliel Faustino, a sessão especial discutiu soluções para o transporte da população e de mercadorias para abastecer os moradores da região. Uma logística naquela área que está sendo feita hoje, a travessia através das balsas, não só dos passageiros, como também o transporte de cargas, assim como também as vias alternativas, para poder discutir com a população e trazendo a sociedade civil organizada aqui nos municípios, autoridades municipais, para que a gente possa ver qual é a melhor solução, se é realmente o ramal do João Boaçu ou se é a PA 252, que são alternativas viárias em relação à nossa alça viária. A necessidade que o governo do estado, a Assembleia Legislativa se posicionando no sentido de que a gente possa dar uma logística. O diretor da Associação Comercial de Tailândia, Marçal Ozaki, explicou os problemas no transporte de mercadorias para os municípios afetados. A trafegabilidade está estrangulada, então está prejudicando o escoamento da produção, abastecimento do produto da população, primeiros gêneros necessários, material de construção, supermercado, estão todos estrangulando. Até quando os nossos colegas empresários vão aguentar? A representante da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará, Adriane Reschke, também participou da sessão especial. A Arcon está fazendo vigorar a lei. Qual é a prioridade hoje? É a população, ambulâncias, bombeiros. E é isso que a Arcon está fazendo, é fazer essa fiscalização. A deputada Nilma Lima, do PMDB, também entrou no debate e se sensibilizou com a situação das populações atingidas com a quebra da ponte sobre o rio Moju. A gente vê a necessidade, felizmente, essa fatalidade dessa ponte caído, a população nos aclama e nos pede informação. E aí o Eliel solicitou esse requerimento, essa audiência, nós tivemos uma mobilização todos os municípios da Redondeza, né, especial Moju, que é o mais atingido, as coisas encareceram demais, e as pessoas vêm nos cobrando isso porque a Assembleia não tinha ainda tido ainda uma audiência para cobrar das questões realmente da construção da ponte. O representante do governo do estado, Eduardo Carneiro, da Secretaria de Transporte, falou das medidas tomadas pelo governo para solucionar o problema. Independente dos trabalhos de engenharia que estamos desenvolvendo para os projetos de reconstrução e recuperação da ponte, nós estamos trabalhando já lá na região, cravando as estacas para o escoramento da ponte, né, para que nós possamos retirar as partes que estão penduradas lá. Independente disso, dos trabalhos de engenharia, nós estamos fazendo a recuperação da PA 252, que é uma rodovia de acesso Moju até o Acará, e começamos também a recuperação de uma via alternativa, que é a rodovia dos Quilombolas, que vamos entregar também à população para que eles tenham outra alternativa de escoamento do transporte até a alça viária. Para o presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, o parlamento é sensível às demandas da sociedade. A sessão especial veio somar com as medidas que já estão sendo tomadas pelo governo do estado. O parlamento está atento a tudo o que acontece no estado, às demandas da sociedade, está sensível às discussões da sociedade. Então representa que houve um problema numa ponte e que o povo do lado de lá está tendo problemas e que os deputados estão conscientes de que tem que ouvir a sociedade local, de que tem que discutir com o governo, intermediar. Então, por mais que o estado já esteja tomando algumas iniciativas, mas sempre terá ali um vereador, uma liderança, que vai trazer ali alguma situação nova. É ficar atento. E essa sessão visa isso. A sessão especial que discutiu soluções para os problemas causados com a quebra da ponte sobre o rio Moju foi realizada no dia 15 de maio no auditório João Batista da Alepa. O evento ainda contou com a presença de representantes da Secretaria de Segurança Pública do Estado, da coordenação do Núcleo Regional do CIOP, do Corpo de Bombeiros e Sindicato Madeireiro de Moju e Tailândia. Zana Moura para a Rádio Web Alepa.